Itanimá, por causa para a rotatória, ele é presente? Autorizado, rotatória, reporte do Zalco Campo, Lima Lima Alfa. Lima Lima Alfa. Bono 888, solo 43, libere a direita via Fox, chame o solo 121, décimo 9. Direita Fox, 121, décimo 9, Bono 888. GP5414, prossegue direto Zona 2 no PES, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Ok, Zona, reporte estabilizado, GP5414. Meia 02, check frame, pouso autorizado, pistão 0, vento 1, 00 graus, 1, 1, 1, 9. Pode estar checado, Ivo Pouso, 6, 6, 6, 6. Táxi autorizado de Alfa, informante da Juliette. Táxi de Alfa, informante da Juliette, 1888. Sol Salvador, Federal Serra da Torre. Estabilizando no localizador. Pode contar, Golf, complete aproximação, torno no 862. 862, Golf. Torre Salvador, bom dia, Papatango, Fox Papagolf. ILS cabeceiro no zero. Fox Papagolf, bom dia, intenção é pouso cabeceiro no zero ou prossegue para 17? 10. Ciente, continua a aproximação, informarei pistão no zero livre. Golfe, aguardando. Para cheque de VHF comunicação. 5/5. Ok, obrigado, bom dia. Fox, me leva a confirmação de casa. Terra, pronto, cópia. Morro de São Paulo, no meu pé, decola pista no 7. Curva direita, ingresso corredor axé, controle 119, decimal 8, aciona 0123. A sua velocidade indicada? Ciente, torre 18,5 para iniciar acionamento táxi, aquilo Quebec Serra Bongo. Prossiga direto Duna, 3 mil pés, incrementando a velocidade, número 2 aproximação. Fox, Fox Lima. Patrulha 35-4-1-4, pode descer para 2 mil. 4-1-4, está autorizado 2 mil pés, confirme a proa que mantém. Ah, um pouquinho à direita aqui da, de Duna. Gente, para interceptar o localizador esquerda 055, reporte estabilizado 35-4-1-4. 4-1-4, gente, estamos completamente visual aqui, já com a pista. Estou no 7, curva direita, corredor axé, o controle 119, décima 8, aciona o padrão 0153, quilômetro. Golf, pouso autorizado, pistão no 0, vento 110 graus, 119, check 30. Já está embaixo, travado, checado, Golf. Táxi, acionamento táxi, bom voo. 304 para o táxi. Alfa, bom dia. Prosseguindo para a cabeceira, pouso na cabeceira no 7, confirma. Chamativo. Gente, continue a aproximação, reporte 3 milhas fora, Lima, Lima, Alfa. Lima, Alfa. Retorno 05, livre, iniciar táxi, informe táxi, oi, hotel. Formará. Cruzador direita 065, reporte estabilizado. Da aeronave na curtíssima no zero, nem mantém. Pode aeronave, nem mantém, mas foi bom. Para pode interceptar o localizador direita 065. Tá visual com aeródromo para interceptar final, trip 5494. Pode prosseguir? Estimativo 5494, complete aproximação, turno no 8612. 18612, obrigado, boa. Oh, muito bom dia, o trip 5494, agressar na final da pista 10, trem baixo checado. Trip 5494, bom dia, continue a aproximação, informarei pista 10 livre, para informação, Boeing da Webjet iniciando rolagem. 5494, certo. Fox Papa Golf, solo aos 46, libere a direita, solo 121 no decimal 9. Bom dia, Fox Papa Golf, estacionamento. Bom dia, prossiga. Efetuarão cruzamento do pátio 1. Informe quando ingresso na Taxi Lima, Fox Papa Golf. Esquerda, faça um 360, reporte reinterceptando o final no site. Certo, vai ser. Nós temos aeronaves aproximando para no zero, será necessário para o Paribas. Final normal, vai checado, observando o Webjet alinhado aí, decolando o trip 5494. Ciente, informarei pistão no zero livre, trip 5414, para informação, temos um Bravo Eco 58 à sua esquerda, realizando um 360, vai pousar na pista auxiliar, não vai interferir com a sua aproximação, ok? Ok, ciente, 5414, não temos a vista, mas temos a identificação onde que é isso. Gente, Web 5891 tem livre decolagem, pistão no zero, vento 110 graus, 99. Tá iniciando, Web. Qual o POB? Esquerdo, confirme a procedência. Trip 5494, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 129. Sente livre pouso, trip 5494. Qual é o cruzamento da pista, o Netuno 05? Netuno 05, mantenha a posição, aguarde para o cruzamento, temos uma TR da trip na curtíssima agora no 0. Tá mantendo a posição, visual. Lima, Lima Alfa, final na 7, visual com o trip. Sente, continua a aproximação, informarei eixo livre, Lima, Lima Alfa. Lima Alfa. Webjet 5891, decolado aos 51, no controle 119, decimal 8, bom voo. Obrigado, 198. Salvador, Web 5811. Webjet 581, no contato radar, voo 360, direto da EL. Direto da EL agora pro 360, Web 5811. Controle Salvador, passando a vista de direto. Abatão com Vitorino Juliette, prossiga. Vitorino Juliette, está em casa. Sete, prossiga, enquanto faz o usuário, reporte Paris e Juliette. Para Paris, Vitorino Juliette. Sinal 6250, prossegue 2000 pés, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Autorizado 2000 pés, ILS X-Ray, formala EI, Oceané 6250. Solo 219, obrigado, boa. Aproximação, chame todos no 8612. 8612, Sei Delta, chama o solo 121-9 novamente. Tá acusando a chamada na Delta, o solo do... Alfa Juliette para a remota do 3549. Solo Salvador, Netuno 05 ingressando na Delta. Netuno 05, continue o táxi via Alfa, Juliette, Pátio, Índia e Alfa até o ponto de espera. Informe o POB. 08, é o POB, está agora ingressando na Alfa até Juliette, Pátio, depois para a Índia. Positivo. 5, ao estacionar frequência livre, bom dia. Eu segue para o pátio 5. Confirme, chamando solo. Eu estou para o 3, para o Natal, para o 3, para o tempo de vanguarda para o cruzamento, limpo, exato 3. Natal, posição, a gente foi para o 3. 735 para o pátio da Aerostar, ao estacionar frequência livre. Fox, Fox, Lima, cheque trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 100 graus, 109. Autorizado o pouso, compreendido. Só confirmando após o pouso, prossegue para que pátio? Direção geral. Ciente. Torre 18.6, bom pouso. No 05, ciente, mantenha o ponto de espera, dono 0 aguardando. Mantendo o ponto de espera. Plataguri, fica no lucro, prossiga, rotatória, repórter, visual para o campo. 7, prova, rotatória, repórter, visual para o Seu número de 3. O Silas de Luz avisou a sua capitana 7. Seu Lula vai para chamar a torre. Certo. Na 6250, complete aproximação, torno no 6250. Fique no torno no 8620. Fique no torno no 8620. Através de Paris, Criação de Serlado, Vitor de Azilete. Gente, repórter rotatória. Rotatória azul. Oxanei 6250, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, número 2. Continuar a aproximação 6250. Oi, Salvador, uísque, quilo, zulu, visual com o Xané, meia milha agora para o externo, Agora, uma milha para interceptar a final da Ana 7. Whisky Kilo Zulu, continue a aproximação e informe 3 milhas fora. Certo. Autorizado, vai se ajustar para prosseguir como número 2, possível? Guardião 05, torre 1862. Torre 1862, aguarde 105. Jet 581 no controle. Prossiga, 59. Chame Recife 925, décima 1. 25. Aguarde para iniciar o táxi. Gente, aguarde para iniciar o táxi, Kilo Romeo Oscar. Torre Salvador, guardião 05. Fox, Fox Lima, solo 58, libera na direita, solo 121, decimal 9, bom dia. O Guardião 05 tá visual com o Airbus da Oceania na final, 1-0, confirma? Afirmo. Gente, a intenção é pouso direto no Passo do Grécia? Afirmo. Gente, a retaguarda do Airbus da Oceania, autorizado cruzamento final 1-0, reporte cruzando, Guardião 05. Reportará cruzando a retaguarda do Oceanel, o Guardião 05. Serra Ciente, número 2 no pátio da Aerostar, aguarde para o táxi. Quilo Zulu, final de 3 milhas e meia agora da Ana 7, jogo Oceanel na final da Ana 0. Oceanel 6250, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0 graus, o nono nós informa um helicóptero que vai cruzar a final 1-0, a retaguarda não vai interferir com a aproximação, ok? Afirmativo, corte é livre pouso, Oceanel 6250. Whisky Kilo Zulu, continue a aproximação, informarei este livre. Kilo Zulu 7. Whisky Kilo Zulu confirmando após o pouso, prossegue para Equipat? O Pat Pat, passei. Gente. O Kilo Romeo Oscar autorizado táxi, reporte na Papá para ingresso. Salvador, Guardião 05 para o cruzamento e final, Pátio do Grécio. O Guardião 05, reporte no solo controlado, Pátio do Grécio, vento 1-0 graus, 1-1 nós. Controla no solo controlado, Pátio do Grécio, Guardião 05. Netuno 05, ali mantém pista 1-0. Informativo, como número 2, aguardando na Papá para ingresso. Kilo Zulu na curta final. Whisky Kilo Zulu, pouso autorizado, pista 1-7, o vento 090 graus, o 1-1 nós. Informa o helicóptero da polícia, vai prosseguir direto para o pátio 4, não vai interferir com a aproximação, ok? 090 com 1-1-9, o tráfego da polícia não vai interferir, ok? Poxa, né? 6250 no solo 01, libera a direita via Fox, solo 121, decimal 9, bom dia. Bom dia. Salvador, tá passando o Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, bom dia. Continue a aproximação, reporte 3 milhas fora. Na presente, está autorizado encurtar. E reporte 3 milhas fora, Vitor Índia Juliette. Juliette, bom dia. Autorizado encurtar, reportará 3 milhas fora de hoje. Juliette, Pátio, Índia e Alfa novamente até o ponto espera. Lá chama a Torre 186, Olímpio 03. Ingressa Alfa após Juliette, ingressa no Pátio Uno, após Índia, e chama a torre no ponto de espera 112.6 a 1.03. Vento 090 graus, 1-2 nós. Kilo Romeo Oscar está autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto para decolagem. Quebec Serra mantém o ponto de espera da Papá aguardando. 6250, táxi via Juliette, portão 2. Juliette para o portão 2, 6250. 203, controle agora em 119.8, bom voo. Chamar a controle, Netuno 05. Controle Salvador, Netuno 05. E a sua esquerda no portão 2, após iniciar puxa acionamento, chama a PECO. Depois do ingresso da tráfego da companhia no 2, vai iniciar cruzando para o táxi 62, correcionamento 3 ou 9. Voo no 983, cópia. Autorizado decolagem em pistão no 7, o vento 100 graus, 10 nós, quilo Romeu Oscar. Solo 983, pronto, cópia. Tono 983, autorizado Guarulhos, nível 360, aerovia Peruísque 50. Decolagem da 10, curva direita, subida da El até Leda. Após Leda, direto Eudes. Controle 119.8, aciona 5115. Autorizado Guarulhos 360, Upper Whisky 50, decolo da 10 com curva direita, da El, Leda, Eudes, 5195198 é o controle. Correto, chame pronto acionamento, gol no 983. Sim, chamará. Quilo, Romeu Oscar, decolado 05, controle 119.8, bom voo. 198, obrigado. O Olimpo 03 está autorizado, primeira corrida abortiva, a linha e decola pistão no zero. Vento 100 graus, 12 nós corrigindo, primeira corrida abortiva. Por gentileza. Ali. Boa 2500, Romeu. Uma possível saída para o gol no 397? 397, pronto, cópia. Pronto, sua cópia, 397. 97 autorizado São Paulo, nível 360, decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda, após Leda, voa Bridge, interceptando a Pesolu no meia. O controle 119.8, aciona 5124. Gol 1397, autorizado São Paulo, nível 360, pistão no zero, curva direita, saída da El Leda, após Leda Grid, Upper Zulu 16, transponder 5124, frequência 119.8. Correto, chame para o funcionamento 1397. Para pronto funcionamento 1397. Solo agora 121.9 para a cópia. Fox Papa Golf, confirme o estacionamento e pista para decolagem. Alfa número 2 para cópia, aguarde autorização. Papa Golf, Belo Horizonte, nível 380 aprovado, decolagem da pista 17, curva direita, subida da El até Leda, após Leda, direto Sagaz, intercepta a Upper Whisky 58, controle 119.8, aciona 5076. Olimpo 03, libere a direita e chame novamente o solo em 121, corrigindo. Mantenha, me escuta até e reporte novamente antes da taxa Juliette, ok? Olimpo 03. Lembrando, seguirá pela Alfa, reportará na sua escuta a taxa Juliette. Informa ainda mais duas corridas previstas, ok? Ciente. November Alpha, o voo local, qual o setor do voo? Kilo Quebec Sierra, decolar 208, controle 119, decimal 8, bom dia. 198, Sierra. Colagem da pista 17, curva à direita, controle 119, decimal 8, aciona o transponder 0154. Sierra. Controle, Netro 05. Confirme. É o Netuno 05, só para informação, o Netuno 05 vai iniciar o treinamento de patrulha descendo para 1000 pés na radial 090. Gente, Netuno 05, chame nos canais previstos. Camará, canais previstos. Chama a torre 18.6 para iniciar ataque, em dia 9.6, por favor. Eu vi de 1.66 com 3 horas e 40, Bernardo Galhão. 3-1-1 no táxi à direita, ponto de espera, torre 18.6, bom voo. Filho, táxi, ponto de espera, 18.6. Bom dia. Índia 9.6 Alfa, chama a torre 18.6, quando pronto para iniciar o táxi, Índia 9.6 Alfa, bom voo. O pessoal pagou o suficiente, reporte na papá para ingresso. O Olimpo 03 pode prosseguir via pátio após Taxiway Índia, seguindo a aeronave da Avianca, e reporte novamente no ponto de espera, Olimpo 03. Pode via pátio 1, seguindo a aeronave da Avianca, após Índia e ponto de espera, no centro do Olimpo 03. Alfa, livre, acionamento, chame táxi. 6311. Oceané 6311, autorizado a alinhar e decolar pista 10, o vento 1110 graus, 129. A linha decola na 10, Oceané 6311. Fox apagou, foi autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto para decolagem, confirmando 03 no POB. Pode taxiar pela pista, reporte alinhado e pronto, Fox apagou.